Double shot box. Foda-se, vamo aí, já tô na rua, uma viagem, altas vadio, crack, eu nunca usei. Essa porra mata, eu sei, já vi uns malucos morrer no hospital, o brutal assassinado, tiros na frente do bar, mano. Cena do louco, mundo de tetas, menor que nem pensa, prefere a sentença. Niggas que não dorme, descanso, eu resolvo, me inspiro na letra, no beat, no quarto. Agosto é frio, ela acende o cigarro. Usina de carro, assimila o recado da leste pra cá. Cuidado, rapaz, gira nos corre, eu faço ligar. Que até a polícia lucra na rua de trás. Quem trouxe pra cá, não sei, mas é contra a paz. Se você perceber, os três entra a conduzir. Pros gueto, não penso em desistir. Cê, niggas, chegamos até aqui, não pense em voltar, não pense em desistir. Cê, niggas, chegamos até aqui, não pense em voltar, não pense em desistir. Cê, niggas, chegamos até aqui, não pense em voltar, não pense em desistir. Cê, niggas, chegamos até aqui, não pense em voltar, não pense em desistir. Sinal é vermelho no tempo notório, são horas iguais, lapide o tempo, não volte atrás. Vida de louco, niggas do sufoco, o sistema é um aborto, eu encaro no soco, sem olho de tolo, prossigo rolé, me chamam ralé. 2-8 na street, então tomo olé, nos tag 3N, nem pense em voltar, dali luz no encanto, fight cegar, eu vi na madruga, ela partiu, muito se enganou, com drop e cocaine, um som que salvou, lembrei de zumbi, guerreiros daqui, 1-2 pra seguir, não vou me enganar, sou meu doble chapaz, no sul é sagaz, livre onde vai, nem pise em falso, cê bem onde vou. O caminho é estreito. Qual lado você vai, voltar não tem mais jeito. Uma luz no fim do túnel, mas o caminho é estreito. O jeito é seguir o que tá dentro do peito. Um sonho do gueto, respeito é a chave, olhando daqui. Realidade não tem ficção, são nossas frases, traços e linhas escritas na base, experiência de vida, puro contraste, roupa larga e tal. Quantos litros fazem você passar mal? Quer passar mal? Gira o globo e o contorno vem de spray na marginal. De quebrada, várias gangues vai gerando um capital. Substância rende da leste pra central. Costa norte tem fluido pra trincar na instrumental. Zona oeste o reduto, zona sul é fichação. As vadia fica louca quando escuta esse refrão. Cê, niggas, chegamos até aqui, não pense em voltar, não pense em desistir. Cê, niggas, chegamos até aqui, não pense em voltar, não pense em desistir. Cê, niggas, chegamos até aqui, não pense em voltar, não pense em desistir. Cê, niggas, chegamos até aqui, não pense em voltar, não pense em desistir. Cê, niggas. Sim.